Afirmativo, o azul 4082, ajuste a notero no 5, sexo número 2 na aproximação. Reduza, reporta, sexo 366. Controle, Papa Romeo, acho que mais delta. Prossiga. Eu acho que mais delta em contato com a nossa coordenação base e solicitar o regresso. Se possível, desce para 507, trouxe Salvador. Gente, o Oscar Mike Delta, inicialmente desça para 1.510, na proa do farol de Itapuã, aguarde transferência. 1.510, na proa do farol de Itapuã, aguarde para transferência. Passando no Salvador, bom, bom dia, o Papa Tango, Kilo Romeu Oscar, decolou da 97. Kilo Romeu Oscar, 1.010, corredor Axé, reporta farol da Barra. 1.010, corredor Axé, reporta no farol da Barra. Senhorita, é possível autorizar 2.500 direto Serra Delta Lima Oscar para o Kilo Romeu Oscar? Inicialmente 1.010, Kilo Romeu Oscar. Inicialmente 1.010, o Kilo Romeu Oscar. Então 3436 estabilizou? Afirmativo, só está dando congestionada a frequência. Vai passar o 372, está estabilizado, final, normal, visual. Torre 1895, da 3436. Perfeito. Azul 4082, autorizado a final RINAV, reporta a serviço 366. Você não tem BB autorizado, 4082. Zero time, zero, astro, atenção. Eastern 4000 feet, climb 1015, Oscar Hotel Kilo. 4000 feet, 1015, Oscar Hotel Kilo. Cristiano 005, move o gol 1886. Correção, gol 556. Mas o ataque, 3466, bom dia, autorizado posto 10, vento 1-0-0, graus 1-0-9. Autorizado posto 1-0-0, 3466. Boa tarde, ainda não é bom dia, é o gol 1-0-0. Primeiro aeronave, gol 1162. Positivo, bom dia, está sempre aqui. Gol 1162, a senhora identificação, autorizada a chegada a Mari. No apoio de Mari para interceptar a chegada, descendo 0050. Mari 0050. Será que eu vou estar aqui para editar uma forma nova? Gol 1162, autorizado para editar. Oscar Hotel Kilo, descendo 2,500 feet, o Q&H 1015, clear, final, eu posso ter a Victor 366. Clear 2,500, Oscar Hotel Kilo, negative GNSS, request, POR 1810. Quadrex Duna, descendo 2,000 feet, Q&H 1015, eu posso ter a Victor. Fly direct to Duna, 2,000 feet. Really far established, as you want to go. Aracaju, via Upper Zulu 17. Transponder 5527, controle 120, decimal. Azul 4082, continua aproximação, aguarda pista livre. 3436, solo 147, libera direito, chame solo em 121, decimal 9. Direito, decimal 9, chame. Correto, reporte pronto para o pushback em treinamento. Vamos lá, obrigado, senhora. Solo boa, bom dia, 3436, Libra. Tan 3436, bom dia, tanque autorizado via Alfa Mexamento da Juliette. Alfa chama para Juliette, 3436. parte 3 para acionar, o senhor está com 4 a bordo, 3 em direção ao Rio, alternando o salão. Taxi até a saída da parte 3, essa chama na mesma, ó, chegou o uniforme. Até a saída da parte 3, ó, chegou o uniforme. Feira de Santana, tem frequência livre. A identifica, chegada Mari, desça até o 06200. Mari, desça até o 060, identificou, poderia uma direto em casa? Realizado. Direto em casa, até o 06. Mari, desça até o 06. 10 até Serra Delta, Lima Oca, cruza agora através do farol da Barra, tem frequência livre. Da Juliette 9, 3, 4, 3, né? Da Juliette 4, 3, vem, passagem ao cargo, saindo da parte 3, ingresso Juliette, continua 0. Juliette 10, da passagem ao cargo, 3, 4, 3, né? Controle, não está conseguindo copiar o quilômetro da outra. Establish, Salvador. Oscar, hotel, quilo, establish. Hey, sir. Tower 118, that's 195. 11895, goodbye. Kilo Romeo Oscar, prossiga. Apenas confirmando, Kilo Romeo Oscar solicita 2.500 pés, a mensagem está saindo cortada. Então, Kilo continua a aproximação, a guarda está livre. Então, Kilo confirma e prossegue para a pista na 0 ou na 7? Runway 10, Oscar Hotel Kilo. Ok, runway 10, continue approach. Continue approach, Oscar Hotel Kilo. Caso 4082, solo 52, Iberia direito, chame só em 1219. Torre, Papa Romeo Oscar Mike Delta. Papa Romeo Oscar Mike Delta, prossiga. Está através do farol, 500 pés, instruções. Gente, eu acho que a Mike Delta é bote visual com aeronave aproximando sinal no zero, Mike Uniforme 2 aproximando. Informo posição reporte visual. Mantenha esperas no setor com curvas pela direita. 6602. Estou mantendo esperas no setor e informará quando visual o acho que a Mike Delta. É o Paulo. Prossiga, Paulo. Sua posição foi alterada para 04, tem condições de o senhor realizar o 180 na remota do poste principal e retornar para a posição 04? Certo. Retorne, então faça o 180, retorne e reporte no... através do portão 5, por gentileza. Certo. Aeronave me aproximando, já passou o externo, mantém a posição, já será autorizado. Torre, eu acho mais delta visual com tráfego nacional. Tem condições de prosseguir a retaguarda da aeronave? Afirmativo. Sim, se a ponte livrando a sinal 1-0, autorizado o cruzamento do campo sobre a sinal 1-0, a retaguarda da aeronave aproximando. Autorizado o cruzamento... 1-0 na retaguarda do tráfego Oscar Mike Delta, informará Serra do Vento, pista no 7. Sim, Serra do Vento, pela base pela direita, reporte lá. Base pela direita, informará Delta. O portão 01 está ocupado pela aeronave da companhia. Então, Oscar Kilo, please land runway 10, wind 0, 9, 0 degrees, 1-1-9. Good landing, Oscar Hotel Kilo. Informa que a Infra Aeroligo, por solicitação da empresa, vai aguardar o 01 no 4082. Tem 3436. Tem 3436. Temos algum tráfego na possível? Tem, estou fazendo o posicionamento aeronave autorizado, areia, mantendo zero. Pode chamar aqui dentro, pode escutar o sinal no 7, autorizado base pela direita. Autorizado base pela direita, tá baixado e checado, pistão no 7, acho que é o mais dela. Tem, reporte final no 7. Reportará final, Delta. Doni Salvador, Gomar 62, formação Julieta. Como 962, identifica a chegada à Mari, desce até o 050. É o 050 na Mari, a 962. O Xenner 6356, desça para 4 mil pés, o ajuste é no 095. 4 mil no 095, o Xenner 6356. Pista mais delta na final, pista no 7, baixado e checado. Pode ficar mais delta, autorizado o pouso, pista 1-0, correção 1-7, vento uma centena com 9. Autorizado, lógica mais delta. Bom, 1-5-5-6, autorizado decolar, pista 1-0, vento 1-0 graus, 0-9-9. On main intro. Back to by April 3, I will call the main intro. Polo Salvador, azul 4207, posição 1, pushback acionamento pronto. Polo 4207, aguarde para o push. Vai aguardar, 4207. Polo 3289, pushback acionamento. 1790, parte índia, posso esperar a torre 118, decimal 95, ajuste no 095, bom voo. 2015, atualizando o táxi até o ponto de da 10, baixando a torre 1295, bom dia, bom trabalho, 1790. Fala Tango, Oscar até o Kilo, give way to Gold Boy, then taxi approved via MNA, pro Comus X-Ray Lima. Acionamento 3547 no setor será o número 2, aguarde para o puxo. Aguarde. 308, bom dia. Acho que a Golf informe autorizado alinhar e manter pista no 0, vento 1 no 0 grau, 0, correção 1-2. O Oscar Golf Uniforme é autorizado a linha e decolar com o 90, vento 1-0 graus, 1-2-1. Da Gol, a retaguarda está autorizada a início do pushback na ponte 1 no enxame táxi. Faz a Gol na retaguarda, autorizada o push na ponte 1 no camará táxi. Salvador, Gol 1790, bom dia. 1790, bom dia, autorizado ali, mantém no zero. Ali mantém pista no zero, 1790. Você queria ser simultâneo com a azul, não? O azul 4207, condição de coordenar o pushback simultâneo para o 9203. Pegou 1162. 1962, completa com a torre 1895. Bom dia. Qual que é a torre? 1895. 1895, bom dia. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895. 1895 questionou se a possibilidade de realizar o pushback simultâneo seria possível coordenar? Posso coordenar. 6356, autorizado o procedimento aeronave. O ajuste 1095, reporta a Vitor 366. Autorizado aeronave 190 com 1095, reportará a Serra Vitor 366, ou chamei a 356. Realize pushback simultâneo e chame pronto para ataque. Coordenação pessoal de solo vai executar a chamada para ataque, vai ser ataque. Oscar Golf Uniforme, contato radar, suba até uma centena, sai da água. Até uma centena, sai da água. Oscar Golf Kilo 6, crossing runway 17, 790, aguarde para decolagem, mais um minuto, tipo, de não se escuta, não se está avisado. De 3 milhas, o Gol 1162. 6, Gol 1162, continua a aproximação. Aguarda, está ali. Gol 1790, autorizado a decolagem, pistão 0, vento 090 graus, 129. Autorizado a decolagem, pistão 0, Gol 1790, iniciado. Gol 1962, eu informo a aeronave da companhia já iniciando a decolagem do sistema 0, continue a aproximação. Ok, já está bem reduzido a questão. Gol 1962, vento 1-0 graus 1-2, mais autorizado por 1-0. Ok, tá livre por 1-0. Uma centena sem exceção, seu fonefão. Chamei a 356 no Serra Vitor 366, já avisou com o campo. 356, apenas para informação, prego 2 horas e 14 milhas de oeste, cruzando 3 mil ascensão para nível 1-0-0, Charlie 208. Completa procedimento com a torre na frequência 1-1-8 do sinal 95. Tem instrução, com monitora, 1895 agora, hoje chamei a 1-63. Drone Salvador, é o Gol 1790, 1400 pés na PUCA. 1790, contato radar na decolagem de saída PUCA, nível 370. 370, subindo a 1790. Chanel 6213, boa tarde. Prepara a subida da Eule e da Irumi, aguarda 4, por gentileza. Não, de 7 milhas. O Chanel 6356, o vento é 1-0-0 graus, 1-2-9, QNH 1-0-5, aguardando o pistão livre. Guardando o pistão livre, o QNH 1-0-5-6-3-5-6. Agora sim, autorizado o Xana 6356, o pouso, pista 1-0, vento 1, uma centena por volta. Teve pouso 1-0, 6356. Com 182, 3:30, Serra Bravo, Golf Lima. O TAN 3745, ela mantém a posição, vai aguardar para o táxi. Aguardar. Acho que a Golf Uniforme copiou. Está copiado, assente do tráfego, seu Golf Uniforme. Autorizaria o 085 como nível final, seu Golf Uniforme? Modifica da presente, confirma. Afirmativo, modifique, sai quais são as visuais, o astro foi em qual? Modificado, zona 405, submantenho 085. Mantenha 085, astro foi em qual? Pátio Azul 4207, está alternando Serra Bravo Romeu Papá com 125, 4 horas e 5. Azul 4207, direita via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste na 095. Direita Índia, ponto de espera 1895, ajuste na 095, Azul 4207. Azul 4082, autorizado ingresso via Juliette até a ponte 01. Lutã 3745, segue a segunda aeronave da Azul que vai ingressar no parque até o ponto de espera. Ajuste no 095, bom voo. Está de passagem do traço da direita, prossegue o ponto de espera, 3745. Lutã 3895, vai seguir a aeronave da companhia até o ponto de espera. Ajuste no 015, bom voo. Torre 118, decimal 95. 105, seguindo a aeronave da companhia. Ponte espera 1895, tá? 3895, tem um bom dia, obrigado. Qual é o gol 1162? 1162, prossiga. Aqui nessa taxa aí, Alfa, antes da Delta, entre a Delta e a Eco, o asfalto aqui do lado esquerdo, da faixa central, ele tá soltando todo, já tá cheio de detrito aqui, cheio de pedra, e tem uma placa também já de concreto que tá solta, tá? Ciente, gol 1162, outra aeronave já reportou, já informamos a Impera a respeito desse buraco, já vai ser feita a vistoria, grato pela informação. Ok. Bom dia, Azul 4207, ponto espera da 90. Azul 4207, autorizado a linha e mantém para o 10. A linha mantém para o 10, Azul 4207. Segunda aeronave da Gol, correção, a segunda aeronave da TAM saindo do pátio. Ingresso Juliette, ponte 1-0. Afirmativa, após o TAM, vamos ingressar Juliette para 1-0. 1-1-62. Chanel 63-1-2-1-3, cópia. Nossa cópia 62-1-3. Autorizado Galeão, nível 360. Decola da pista 1-0, curva à direita, subida da El, Leda e Rumi. Via Upper November 857 MUL. Transponder 5536, controle 1-2-0, decimal 8. Livre decolagem 1-0, Azul 4207. Bom, 1962, continue a aproximação agora, pista livre, como Embraer iniciando rolagem, pista 1-0. Continua a aproximação, aguardando a pista livre, 962. Torre, Tan 3745, visual com gol na final, pronto no ponto de espera da 1-0. Gente, Tan 3745, mantém ponto de espera. Senhora, senhor, identificação, chegada a Mari, desse mantém o nível de voo 050. Autorizado, TAP. Ciente, mantém essa frequência. Solo, Chanel 6356, na taxa Alfa. Chanel 6356, bom dia, táxi via Alfa, Juliette, remota no 4. Bom dia, Alfa Juliette, remota no 4, do Chanel 3345. Acho que a Golf uniforme controle. A gente manda o pouso em via 1-445, contra a Golf uniforme. 1-445, copiado, graças. Wish uniforme solo. Confirmada a rota, Perdulo 1-0, Taubaté. Acionamento táxi de colagem agora vai torre em 1-1-8, decimal 95, ajuste na 0-1-5, bom voo. A Azul 4207 decolou zona 0, chama controle 120 decimal 8 no voo. Controle 108, bom trabalho, Azul 4207. Boa tarde, Azul 4207. Azul 4207, contato radar na decolagem, saída da EL, sub e mantenha o nível 340. Contato radar decolagem, saída da EL, sub e mantenha 340, Azul 4207. Perfil da subida Cuca, Jamo, Aracaju, via Uppers, Luna 7. Transponder 5553, controle 120, decimal 8. Autorizado, Maceió 350, Perzulo 97, decola 10 esquerda, Cuca 1-1, Cuca, Jamo, Aracaju. 5513, o transponder, controle 1208. Confirma o transponder, gol 1864. 5513, 5513. 5553. Ah, 5553, o gol 1864. Planejamento correto, transponder, pushback, acionamento. Avarei 864. Cruzado, direto Leda, Azul 4207. Direto Leda da presente, Azul 4207. Autorizada, NEA, mantendo 0. 0, NEA, mantendo 374. Solo 962, Solo 1-2, Uber direito, chame Solo 1-2, 1-2, 1-2. 2-1-9, igual. Solo 1-9, 62, de Brenda. Agora autorização TAM 3-2-1-6, apenas para informação, tráfego 12 horas. 33 milhas de um oposto, cruzando 075 em ascensão até o 085, com Charlie 208. 3895, pronto, mantém o no zero. 3895, autorizado ali, mantém no zero. E mantém que estamos zero, então 3895. A vetoração para prosseguir na subida, curva direita, proa 080. Seu limite será 30 milhas na presente proa. Afirmo. Vetoração para prosseguir na subida, direita, proa 080. Limite 30 milhas na proa, pode ser reorientado para o servidor 369. Você mantém o 050. Oi, Salvador, tá 3745, passando 1100 da EL, Leda Motiva. São 3745, contato radar na decolagem, saída da EL, suba para o nível de voo 360. Subindo 360 da EL, 3745. Informação. Da EL, tá 3745? Pós 2000, autorizada. Charlie Mike, pode pedir que decola? Meu Zulu Charlie Mike, para a Vitória da Conquista, 065. Decola da pista 107, curva à direita no corredor axé. Inicialmente restrito 1.000 pés, a liberação do controle Salvador. Com transponder 5532, controle 120 decimal 8. 3895, livre regular. Equipagem 2, e o PAB? Estilo mensagem, decolagem 4R1, 118, decimal 95, ajuste 1095, meu voo. Tango S, Golf Uniforme, em caso de desvios, execute escola direita, reporte para o controle. Como paciente, Golf Uniforme, procura desvio, desvia pela direita, Golf Uniforme. Janeiro 32, contato radar estabelecido, minuto para o limite da terminal. Voe Bonce para interceptar a chegada Bonce e reporte para o controle quando o negar de descida. Voe Salvador, bom dia, o TAP 3895. 3895, contato radar na decolagem, submantenha níveis de voo 340, saída da Elfa. Para o 340 na da Elta 3895, pode falar direto da EU? Autorizado, direto da EU. 3895. Então 3216, autorizado voar na Pura do Serra Victor 366. Pura do Serra Victor 366, então 3216. Azul 4207, chama Centro Recife em 125 decimal 1. Centro Recife, 125 decimal 1, azul 3216, desça sem restrições de velocidade e altitude para 2500 pés, hoje está ali no 095. Está 2500, com 0 para 3216. Papa Tango, Whisky, Charlie Mike, aciona a identificação, chegada Mari, desça e mantenha o nível 050. Quem precisa da chegada, o Whisky Charlie Mike. Afirmativo, será reorientado após a posição e passo. Bom dia, sempre 3437, bom dia, autorizado Brasília, nível 360. Decola da pista 1-0, curva à direita, subida Armor 1, Elefa, via upper do Luna 7. Transponder 5560, controle 120, decimal 8. Brasília autorizado, nível de voo 360, rota conforme o plano, upper do Luna 7. Fala da 10, curva direita, Armor 1, Elefa, 5560, transponder, controle 208. Quadrifão Rio 27 para Hudson, pronto para o pushback acionamento. Controle Salvador, bom dia, passaria do 2230 para a série 190, informação Juliette. Passaria do 2230, a senhora identificação chegada a MAN, desce e mantenha o nível de voo 050. No ideal vai descer para o 050, 2230. Mike decolou, vai transferir o controle. O Charlie Mike decolou, os dois vão chamar controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, grato. Boa tarde. Brasil 110. Whisky Charlie Mike, tráfego 10 horas 09 milhas, rumo sudoeste, mantendo os níveis de voo 085, Charlie 208. E esse resto está atento, obrigado pela informação, Whisky Charlie Mike. Capitão Gosta, Golfo Uniforme, para serviço de informações de voo e alerta, Recife, no 25, decimal 1. 25, decimal 1, Golfo Uniforme, copiou? Capitão Gosta, Golfo Uniforme. Para serviço de informações de voo e alerta, centro Recife, no 288, alterna 1260. São 3216, completa com a torre em 118, decimal 95. Gente, deu bom dia. Controle Blue Mike, corredor Axé. Blue Charlie Mike, corredor Axé, mantenha o número 10, aguardando autorização para ascensão 065. Aguarda, Mike. Dado descida para o estúdio, tráfego local, frequência livre, novembro horas críticas. Na 3216, final da 1-0, boa tarde. 3216, autorizado pouso pista 1-0, vento uma centena com 10. Livre após na 1-0, tá 3216. Mano, tá 3295, boa. Já do Varna pro Editap e o Whisky Charlie Mike. Charlie Mike, Editap, obrigado. Oi, Salvador, você já fez dois? Consigo? Confirma o procedimento é rádio da 1-0? Afirmo. Pode bom que voa o primeiro. Afirmativo. Pilote Arremai, que livra ascensão 065. ideal é 255, pode manter? Autorizado, manter a proa 255, subindo para a altitude 06. Tem incrível, sessão 06. Whisky Charlie Mike, sem restrições, desça para 3 mil pés em forma justa no 04. 3 mil pés ajustado no 014. Whisky Mike, informa que está totalmente no 014. Coordenar o operador de Zinger, chame novamente para o pushback acionamento. Muito obrigado. Cascavel 74, mantenha nível de voo 90 na escuta do controle e em voz justa 90 no 5. E mais tipo, vai manter o nível 190, Cascavel 74. Cavador, Peneiro 32, tá ligado aqui, né? Peneiro 32, desse mantém o nível de voo 050. É, se mantém 050, beleza. Whisky Charlie Mike, controle. Operação para prosseguir na descida, curva direita, proa 080. Direita 080, Charlie Mike, agora. Permanece descendo até 3000. Afirmativa, informa o limite a radial 200 do VR Salvador. Radial 200 do VR Salvador, sente. Whisky Charlie Mike, tráfego 12 horas, 23 milhas, rumo oposto. Cruzando 2.000 pés em ascensão ao 065, o Romeu Vitor no 0. Sim, eu vou ficar atento. Papa Romeu Zulu, Charlie Mike, controle. Na escuta, tá? Tráfego 12 horas, rumo oposto, 2.0 milhas, cruzando 060, em descida para 3.000 pés, um Embraer 110. Gente, mas deve estar atento mesmo. Né? 6213, taxa autorizado via Pátio Índia, com sua esfera do I118.95, ajuste no 095, observe o navegador realizando o pushback na ponte 05. Pode levar a Serra Bíblia 368, passaria do 2230? Prezado. Direto 368, 2230. Levando a produção Serra Vitor 366, passaria do 2230. 366, 2230. Contra 463, cópia. Autorizado Ilhéus, nível 180. Decola da pista 10, curva à direita, perfil da subida coral. Transponder 5542, controle 120, decima 8. Heston, transfera para chegar em treinamento. Plana 3216, após o site do aeronave da Avianca, ingressão é parte, portão 02. Conta de ECA, prossegue, confirma aí o gate? 02. 02, tudo bem. 6. Transcionar em ponte táxi, confirma pelo menos? Liga. Confirme se foi feito um novo plano. Boa tarde, Xané 6213, pronto, próximo ponto, espera da 1 no 0. Xané 6213, autorizado ANR decolado por 1-0, vento 1-0 graus, 1-2, livre ANR decolado, 1-0, Xané 6213. Foi, TAP, hoje, Xané Mike, devido ao número 1. Lida, Mostra. Mostra no Gol 067. 4 para o táxi, total a bordo de 1966. Autonomia 0159, Recife. Os 500 vai reportar estabilizado, 1014, 2230. Minha conta autorizada, Pátio Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste da 014, bom voo. Pátio Índia, 2895, 1-0, boa noite, 64. Michael Saulo. Como você falou no sistema, já pedi para a IET de Salvador entrar em contato com a sala IET de Vitória da Conquista, para eles retransmitirem sua mensagem assim que eu tiver, será pago a sua cópia de Papa Mike. Botando isso, que Kevin Mike mantenha presente proa, proa 010, seu limite será radial 270 do Velho de Salvador, após será reorientado para o fixo dono. A proa 010 e o limite é radial 270 de Salvador. Depois vai ser reorientado. 0675, comando nível 360, Guarulhos, de acordo com o número 350, marca, tem a ponte, decolagem 510, curva direita, ponta decolagem, saída da El, Leio da Monte, uma contra de saída 20580, transponder 5563. Cotejamento correto, então seria busca de acionamento. Ou 2067. 72, será processador como número 2. Cliente, o Sky Mike ainda não agiu, será que dá tempo. 2013, decolou 34, chama controle 120, decimal 8, bom dia. Sim, é, 62 no peso, agora controle 1208, obrigado. Tango Whisky, Charlie Mike, resta uma navegação, voo Duna. Está presente Duna, Charlie Mike. 1864, autorizado decolar para 90, vento 090 graus, 99. Livre decolagem, 1864, 90. Charlie 6213, contato radar na decolagem, saída da EL, nível de voo 360. Fabião 360, saída da EL, hoje é 6213. Onde chegou o Fiquilo, sim, de contato radar estabelecido sobre a posição Conde, voe Bonfi para interceptar a chegada Bonfi e reporta no grau de descida. Controle Salvador, China 6213, poderia voar Leda, está presente? Autorizado, Leda. Autorizado, plano de Leda, 6213, ligado, senhor. Está iniciando 2230, desloca a pista. Tente contato com a torre em 118, decimal 95. 1895. Whisky Charlie Mike, desça para 2000 pés, autorizado o procedimento, reporte estabilizado. 2000 pés, autorizado o procedimento, já reporte estabilizado, passando o Whisky Charlie Mike. Oito meia quatro, Nicolau 234, chama controle 1 no 20 decimal 8, bom voo. 208, bom. Torre Salvador, bom dia, passarei 2230, final da 10. Passarei 2230, continue a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Aguarda a autorização de pouso, 5-0 na PUCA, 1864. Papa Romeu Zulu, Charlie Mike, estimado para pouso. Gente. Qual a minha parte em posição papal, altímetro na 094? 2230, autorizado, pouso na 0, vento 090 graus, 119. Deve pouso, 2230. Autorizado, 3437, chame táxi. Pioneiro 3-2, controle. Escuta. Qual a velocidade indicada? 180, vai. Gente. Pioneiro 3-2, tem condições de executar o procedimento RNAV e confirma? Afirmo, executa. Desça para 2.500 pés, autorizado o procedimento, reporta estabilizado. Desça para 2.500, reporta o procedimento, reportará. Rota, senta. Rota, autorizada, NIA, manter o nosso pé. November Delta Hotel, nível 085. Decolada 17, curva à direita, corredor axé, inicialmente restrito no meu pé, da liberação do controle. Transponder 5590, controle 120, decimal 8. 050, autoriza a produção da vida 366. Autorizada. Braço, agora na ponta. Charlie Mike do procedimento, totalmente visual com a pista. Diz que Charlie Mike, torre 118, decimal 95. 1895, obrigado. Destaque de decolagem com a torre 118, decimal 95, ajustada 014, um bom voo. Acima, para acionamento, destaque de decolagem. Vem Papá Mike, autorizado a acionar reposto de táxi. Salvador, muito boa tarde, o Israel Mike na sua escuta, não baixou ainda. Esqueci a alemã e continua na aproximação, aguarda a sua guarda. Na guarda, Oceania 213, centro Recife, 125, décima onda. Oceania 213, agora Recife, 125, onda, boa. Tem que manter a posição agora. Recife no 26, decimal 85. 2685, 864, boa. Na próxima salva, né, Pistarinho? Aguarda Pistarinho. Já tá baixado e travado, aguardando. Gente, reposta na dentro. Passarei do 2230, solo 41, libera direito, chame só lenha no 21, decimal 9. Para a direita só 1219, passarela 2230. O 2067, se tiver que para a posição 10. Ponte 10, aguarde para o push, gol 2067. Pode ser. Em 128, décima 8. Está passado e travado, procede. Copia autorização de ponto. O Sr. Mike informa que é o pátio 3, operação X-Ray. Sim, autorizado o pouso, vento, uma centena com 3. E passado, procede. Alternativa? Confins, BH. Direita via Índia, ponto de espera, torre 1, 18, decimal 95, ajuste 1, 0, 4. Direita, torre 18, espera, 3437, por aqui. Azul 4463, afastura 9 da TAM, retaguarda, autorizado início do pushback, chame pronto para o táxi. Autorizado início do pushback, por gentileza não interfira com a remota 1-2 no pátio principal. Autorizado a interferir com 1-2, 1-9-2-0-6-7. Passarei do 230 em Graça de remota 1-2, observando o pushback da aeronave da Gol. Sempre chegando na aeronave da Gol, vai para a remota 1-2. Microfone, decolos, pátio 3, chama controle 1-2-0, decimal 8, bom roupa. 1-2-0-8, obrigado. Oi, Salvador, bom dia. O Pioneiro 3-2, estabilizado na aeronave da 1-0. Pioneiro 3-2, continua a aproximação, reporte passando 3-7-2. Reportará 3-7-2. Gente, então, parte 3. Fique atento ao sinalizador. Obrigado, Apple, obrigado. Tudo bem, mantenha o 400. Ok, ascensão 400, whisky entre fora. 4-3-7, mantém ponto de espera. Espera 3-4-3-7. Salvador, bom dia. Gol 867, informação, beleza, pode acontecer. Gol 1-8-6-7, autorizando Brasília, nível 3-6-0. Decola da pista 1-0, curva à direita, subida Arbor 1, Elefa, via Upper Blue 1-7. Transponder 5576, controle 1-2-0, decimal 8. Salvador Brasil, 1-9.